sonhos. Sei que não tá certo eu sentir essa vontade de ter você por perto depois de me fazer tão mal. Todo mundo fala, eu tô bem melhor agora depois que foi embora. Só consigo pensar que nosso beijinho foi comparável, que nosso abraço era inflamável. Ainda te amo, mas sei que não deveria. Eu não deveria amar assim. Gostar de você faz mal pra mim. Queria te odiar e quanto mais tento, mais penso que eu odeio te amar desse jeito. Eu não deveria amar assim. Gostar de você faz mal pra mim. Queria te odiar e quanto mais tento, mais penso que eu odeio te amar desse jeito. Morcegão Paredão, bicho Nai Paredão, tamo junto. Alô Caldas do Jorro, alô Tucano, Portal Imobiliária. Que nosso beijinho foi comparável, que nosso abraço era inflamável. Ainda te amo, mas sei que não deveria. Eu não deveria amar assim. Gostar de você faz mal pra mim. Queria te odiar e quanto mais tento, mais penso que eu odeio te amar desse jeito. Eu não deveria amar assim. Gostar de você faz mal pra mim. Queria te odiar e quanto mais tento, mais penso